sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se tem joelho no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso naquela noite que você passou aflito. Esse gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso já esperando quando esse dia abençoe a sua vida. Se inscreva nesse canal e seja edificado. Que através desse vídeo, através dessa canção, Deus toque no seu coração e fale contigo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.